Glória a Deus, é pela graça, amém, amados? Aleluia! Glória ao Senhor. O povo de Deus é um povo livre mesmo, né? Livre para louvar, para adorar, para bater palmas. Aleluia! Glória a Deus. Tenho muita alegria em anunciar nossos CDs que sempre trazemos. Nós que estamos aí na vida de adoração da igreja, não temos espaço nessa mídia desse mundo evangélico que é dominada por políticos corruptos que trocam votos por rádios, por espaço em televisão. Tem muita gente séria, mas a maioria das rádios estão na mão dessas pessoas de, que se dizem irmãos, mas não servem ao corpo de Cristo e não querem saber de louvor e adoração. Então a maneira que nós temos de divulgar nosso trabalho, não só eu, mas muitos irmãos nessa área, é estar junto com a igreja divulgando, e nós trouxemos todos os nossos discos, nosso lançamento, Versos de Louvor, nosso trabalho feito para a família. Família é um projeto de Deus, celebrando a união do nosso amor e os laços de amor que estão condensados em um CD só, músicas que os irmãos conhecem, da nossa história, do nosso ministério. Aleluia, nosso disco Geração de Adoradores, todo o nosso trabalho de louvor e adoração a gente traz para divulgar no meio da igreja, para louvor, honra e glória do Senhor. Os irmãos podem passar lá depois e ver o que interessa a você. Glória a Deus. Aleluia. Estamos aqui dando nosso seminário sobre os verdadeiros adoradores. E hoje pela manhã, nossa primeira pergunta foi: aleluia, a quem nós adoramos? Hein, irmãos? A quem nós adoramos? E os verdadeiros adoradores são aqueles que respondem esta pergunta. Ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele darás culto. Só Deus é digno de louvor, só Deus é digno de adoração. E tudo aquilo que se entrepõe entre você e Deus é idolatria. Aleluia, que não seja assim nas nossas vidas, amados. Tudo aquilo que está entre você e a verdadeira adoração do Deus vivo, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, tudo isso é idolatria. Tire tudo da frente, sua adoração é unicamente para Deus. Aleluia. E à tarde vimos por que Deus procura os verdadeiros adoradores. Amém? Por que, irmãos? Quem lembra? Hein? Os alunos? Hã? Porque Deus nos criou para isso. Por isso Deus nos procura, porque é o nosso destino. Glória a Deus, é o seu destino, meu irmão e minha irmã, adorar ao Senhor. O seu destino não é viver alguns anos nesta vida, galgar algum patrimônio, deixar para os seus filhos e partir e virar pó. Não, Deus nos fez para sermos, para louvor da glória da sua graça, porque o propósito de Deus não é outro a não ser este, de ter uma família de muitos filhos iguais a Jesus. Você foi feito para a glória de Deus. Por que mais? Porque quando nós adoramos, nós trazemos o céu para a terra, nós nos conectamos. O verdadeiro adorador é aquele que se conecta ao céu, está ligado ao céu. Aquilo que está acontecendo no céu é louvor e adoração, é algo eterno. Não precisa, amado, só se estiver feio, viu? Só se quiser mudar a plástica do ambiente, porque está tão boazinha que eu só tenho minha biblinha aqui. Isto, glória a Deus. E nós trazemos o eterno de Deus, aquilo que está acontecendo no céu. De tudo que se faz na terra hoje, só duas coisas nós vamos continuar fazendo na eternidade: é amar e adorar. Amém, amados? Aleluia. O resto tudo é passageiro. O resto tudo vai ficar neste mundo. O resto tudo é efêmero, não tem valor nenhum para Deus. Por isso a palavra diz que nós devemos atentar, em 2 Coríntios 4,18, atentarmos para as coisas que se não veem, porque as coisas que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Aleluia. E adoração é algo eterno. Aleluia, glória a Deus, e nasce dentro do nosso coração. Terceira pergunta é: aonde é o lugar da verdadeira adoração? Desde que Deus formou o homem, como nós já vimos, Deus formou o homem para louvor da sua glória. Deus fez o homem com um propósito. Mas esse propósito não é só existencial, não é só existir. Deus queria algo mais. Deus queria fazer de cada pessoa, e ainda Deus quer fazer de cada pessoa, um lugar santo para a sua habitação. Deus quer que cada um de nós seja o lugar da adoração. Quando Deus mandou Moisés fazer o tabernáculo, era uma imagem do que é o homem: espírito, alma e corpo, átrio, santo lugar e santo dos santos. Aquilo que nós somos, Deus quer tabernacular na vida de cada um de nós, e o verdadeiro lugar de adoração. Por isso que Jesus diz no nosso texto básico, que é João 4:23, mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para o adorar. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então Deus te fez, amados, aleluia. Deus nos fez com o seu DNA, com a sua identidade espiritual, a sua carteira de identidade. Não é só essa verdinha que tem o seu SIC, o seu CPF, a sua identificação neste mundo. Não, você tem um DNA maior. O seu coração tem um DNA que só pode ser preenchido pelo Espírito Santo de Deus, e só quando isto é preenchido, o homem é verdadeiramente feliz, o homem é verdadeiramente realizado, quando ele acha a sua identidade através de Cristo Jesus e se torna o lugar de Deus. Nós vimos que o homem só consegue este patamar de conhecimento de Deus através de Cristo, através do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo vem à nossa vida, ele não nos faz só o filho de Deus. Quando você aceita o Senhor Jesus, é transformado através do novo nascimento, de uma transformação de vida, de arrependimento das obras mortas, e passa a viver uma vida na luz de Cristo Jesus. Você não só abandona as trevas, mas algo novo acontece na sua vida. O próprio Deus, ele vem através do Espírito Santo morar na sua vida. Quantos creem nisso? Sabe o que eu acho que a igreja não crê mais nisso, amados? É tão claro na palavra de Deus, em 1 Coríntios 3:16, Paulo ensinando a igreja, ele fala com tanta clareza. Primeiro Coríntios 3:16, Paulo diz: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Onde é o santuário? Templo é um lugar santo. Templo é um lugar que no passado Deus construiu para colocar aquilo que representava a sua presença. Ali Deus colocava uma arca, onde estavam os elementos santos, que representava a própria presença de Deus no meio do povo. Depois de Cristo Jesus, o véu se rasgou, aquele santo dos santos não precisava mais. Sabe por quê? Porque nós nos tornamos o santo do santo de Deus. Você se tornou o santo do santo. O véu se rasgou e o seu coração, o teu espírito, meu amado, se torna a própria habitação de Deus, que vem morar na vida de cada um de nós. Vem o sopro de Deus, o sopro de vida, assim como o homem recebeu lá no princípio a vida de Deus, aleluia. A vida do Senhor foi soprado nas suas narinas, o Espírito Santo foi soprado por Jesus sobre a igreja, e ele vem a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder é este sopro de vida, é este sopro de Deus que vem sobre a vida de cada um dos que creem no Senhor Jesus. Não importa a idade, não importa o sexo, a riqueza, o conhecimento que tem na sua cabeça, na hora que você abre seu coração para Deus, o Espírito Santo vem e faz em você morada, aleluia. Eu tenho uma filhinha especial, eu disse para os irmãos aqui hoje, eu tenho uma filhinha que tem uma síndrome, mas no dia 26 de dezembro do ano passado, Esta filhinha confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, e o Espírito Santo veio morar no seu coraçãozinho, e a Aurora se tornou uma nova criatura e um templo do Espírito Santo. Meus amados, não sabeis, porque a igreja sempre teve problema com isso, porque a contextualização com este século leva a igreja a perder esta compreensão. A igreja primitiva teve esta compreensão de que nós somos o templo. Iam de casa em casa. Quando a palavra fala que as pessoas iam no templo, era o templo judaico. Eles não entravam lá no Santo dos Santos. Todos os discípulos sabiam quem era o Santo dos Santos. Eles eram o Santo dos Santos. Eles iam de casa em casa, e a abundância da presença de Deus era rica, era abundante no meio do povo. Não precisavam de uma construção para se reunir. Este lugar é santo, foi feito para Deus, com recursos de Deus, para a glória de Deus. Eu não sou contra nós termos lugares como esses, nós temos lá em Porto Alegre, mas, meus amados, isto aqui é um lugar onde os templos de Deus se reúnem, onde os templos, homens e mulheres, que são templos do Senhor, templos do Espírito Santo, se reúnem para cultuar a Deus. Mas esse templo não fica aqui, não é algo externo. O templo de Deus é algo construído por Jesus espiritualmente, que não fica neste lugar. Esse lugar continua sendo um lugar consagrado ao Senhor, mas o templo de Deus vai ali para a rua, entra nos carros, vai para casa, vai lá para o seu lar, vai lá para o seu lugar secreto, lá para o seu quarto, vai para o seu trabalho, segunda-feira de manhã, vai viver a vida por este mundo. E quando a palavra de Deus diz que a terra se encherá da glória do Senhor, sabe o que está dizendo? Através dos templos vivos, a presença de Deus enche este mundo, em qualquer lugar, em qualquer espaço. A igreja vai tomando espaço, vai invadindo este mundo, e a glória do Senhor enche toda a terra, através do povo de Deus. Porque nós somos o templo. O que isso significa, amados? Isso é uma transformação, é uma metamorfose na nossa mente evangélica, que paganizou-se de novo, e milhares e milhões de dólares de recursos são gastos e foram gastos no decorrer da história para construir lugares para Deus. Já entrei em lugares feitos de cristal e ouro, lugares cheios de pedras preciosas, porque tem que construir um templo para Deus. Meus amados, não é este templo que Deus quer. Deus quer uma construção simples, para o povo de Deus se reunir, porque o verdadeiro templo, a pedra preciosa de Deus, é a sua vida, é a minha vida. Nós somos o templo de Deus, e isso muda radicalmente. As pessoas pintam as paredes de lugares, enchem de ouro e pedras preciosas, mas esquecem de encher de ouro e pedras preciosas a sua vida, a sua família, o seu coração, e o mundo vai invadindo a igreja, vai destruindo a igreja, e a igreja tem ficado como sepulcro caiado, sem princípios, sem vida. Não sabe mais viver como o templo de Deus. O templo de Deus é um lugar de honra, é um lugar de bênção, é um lugar de vida, é um lugar de santidade. Aleluia! É um templo santo, verdadeiro. Isso muda a maneira que nós vivemos. Esta verdade impactou a minha vida. Eu não podia mais ser o tipo de crente que eu era, quando eu descobri que Deus queria que eu fosse templo da sua habitação. Você sabe o que quer dizer isso, amados? Isso é o próprio Deus habitando no seu coração. Por isso, olhe bem o que você faz com a sua vida, olhe bem o que você está fazendo com o templo de Deus, que foi edificado em você, com o Espírito Santo que habita em você. Por isso a igreja tem perdido o seu poder e a sua autoridade, porque não vive como templo, não vive como templo. 1 Coríntios 6,19, Paulo repete. 1 Coríntios 6,19: acaso não sabeis que o vosso corpo, diga o meu corpo, teu corpo, isso mesmo, teu corpo. E quando fala de corpo, fala tudo aquilo que nós somos, que é o homem e uma mulher, o seu corpo, é santuário de Deus. é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos. E aqui está a chave: quando o Espírito Santo vem morar em você, você não se pertence mais, você pertence a Deus. Você pertence a Deus, seu corpo pertence a Deus, seu corpo não pertence mais aos teus desejos, teu corpo pertence a Deus, teu corpo não pertence mais aos pecados no qual você vivia, pertence a Deus. Eu contei para os irmãos, eu era drogado, eu me prostituí ainda como menino, como adolescente, minha vida foi totalmente transtornada, mas na hora que essa verdade entrou na minha vida, eu tinha 16 anos de idade, eu disse: de hoje em diante, meu corpo pertence ao Senhor, eu sou o templo de Deus. E disse: me santifica, Senhor. Não é uma obra que nós vamos fazer, é que o Espírito Santo vai fazendo, vai santificando você, vai santificando, vai queimando o pecado, vai tirando tudo aquilo que contamina o templo de Deus na vida da igreja. Tem que ser tirado, tem que ser retirado, que contamina as famílias, contamina os casamentos, contamina os jovens, os moços e as moças. Hoje se fala de santidade na igreja, se parece um ET, se fala que as jovens têm que se conservarem virgens, os homens conservarem virgens para o casamento. O que, que é isso? Que cara é esse? Esse cara está fora desse mundo. O que, que é isso? Não, meus amados, esse é o padrão do templo, esse é o padrão do templo de Deus. Quando a palavra diz que crente não passa cheque sem fundo, crente tem que ser honesto, tem que ser homens leais, homens de uma só palavra. Isso não é coisa de púlpito, não, isso é o padrão do templo que Deus procura numa igreja, aleluia, num homem, numa mulher de Deus. É o padrão que Deus procura na tua e na minha vida. Esta palavra é para a minha vida, é para a minha casa, é para os meus filhos. Isso é um templo, amado. O templo é santo. Diga ao seu irmão: o templo é santo. O templo é santo. A primeira característica de um templo de Deus, alguém abre essa água, por favor. O templo é santo. Santo quer dizer separado. Separado, é separado para Deus. Aleluia, glória a Deus. O templo e todos os seus utensílios, tudo aquilo, meus amados, por isso que nós podemos consagrar um violão, consagrarmos uma bateria, um saxofone, instrumentos, consagrarmos qualquer coisa diante do Senhor, porque são os nossos instrumentos. Eu consagrei meu dom e meu talento, eu disse: Senhor, eu poderia, como eu estava, eu trabalhava na Rede Globo, depois me tornei técnico de áudio, especializado em transmissão de televisão, trabalhei na Rede Globo, estava lá, mas um dia eu estava no meio de um show da Xuxa, e o Espírito Santo veio e disse: Azaf, aqui não é o teu lugar, isso aqui contamina o templo. Naquela época, buzina do Chacrinha, show da Xuxa, eventos de rock, eventos regionalistas, tudo aquilo, eu estava ali no meio de tudo aquilo. O Espírito Santo disse: sai daqui, porque o templo é santo, o dom que eu te dei é santo, santifica o teu dom a mim. Aleluia. Quanto mais, amados, quanto mais nós nos separamos para Deus, mas esse templo é santo. Eu não estou dizendo que você tem que sair do teu emprego, não, você vai ser santo ali no teu emprego, no teu trabalho. Eu saí porque eu tinha um chamado, eu tinha algo que Deus específico, que Deus queria que eu realizasse pelas nações, levantasse adoradores pelas nações, pelo mundo afora, aleluia, cumprisse essa obra ministerial. Mas cada crente, cada membro tem que aprender a ser templo. Templo santo, separado. Separado para Deus. Isso muda a maneira que nós vemos a nós mesmos. Primeiramente, não somos mais donos de nós mesmos. Nós pertencemos a Deus. Diga isso: eu não sou dono de mim mesmo, eu pertenço ao Senhor. Primeira Pedro 2:9 diz que nós somos o quê? Propriedade. Eu gosto dessa palavra, propriedade. O que é propriedade? É algo que pertence verdadeiramente a alguém. Foi pago um preço, foi resgatado, pertence a alguém. Eu gosto dessa palavra, eu ser propriedade de Deus. Você já pensou nisso? Que o templo santo de Deus é propriedade de Deus. Por isso, de vez em quando, as namoradas e os namorados têm que dizer um para o outro: calma, eu sou propriedade de Deus. Você, homem casado, você tem que dizer: não, não posso ver isso, eu sou propriedade de Deus. Não posso assinar isso, porque eu sou propriedade de Deus. Eu represento Deus, eu ensino meu filho. Meu filho, um homem de Deus representa a si mesmo, representa o seu pai e representa principalmente a Deus, a quem ele pertence. Não somos mais de nós mesmos. Muda a maneira que nós nos vemos, muda o que nós podemos e não podemos fazer com o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Ah, por isso que Paulo falou: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Por quê, meus irmãos? Porque somos propriedade de Deus. Até Deus nos dá a liberdade. Tem coisinhas que nós podemos fazer. Eu poderia continuar trabalhando naquele emprego e ser abençoado por Deus, continuar meu ministério no nível que podia, mas eu estava vendo, não era mais lícito, porque eu sou propriedade de Deus e Deus tem outra coisa para a minha vida. Paulo continua: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Edificam o quê? O templo de Deus, aleluia. Por isso a nossa vida, o adorador é aquele que entende que tudo na sua vida tem que contribuir com a edificação deste templo. Aleluia, glória a Deus. Por isso, quando os músicos, principalmente os músicos, né, esses músicos que são bons e arrebentam tudo, chegam para mim: Azaf, posso ouvir música do mundo, assim, só didaticamente? Eu digo: meu irmão, todas as coisas te são lícitas, mas nem todas te edificam. Julgue você. Se você quer ser edificado, as coisas do mundo geradas nas trevas não edificam coisa nenhuma. Um dia eu entrei na casa de um pastor, e com licença falo isso com muito amor, aqueles irmãos, estava lá na sua discoteca, ele ouvia com a sua esposa, Gilberto Gil, Caetano Veloso, não sei quem mais. Eu disse: é tudo babalorixá da Umbanda, isso aqui não tem nada para o povo de Deus. Essas pessoas são contaminadas com as trevas, com a macumbaria, com o homossexualismo. A igreja não tem nada para você nessa música, nada que vai edificar a sua vida, nada que vai participar do que Deus está fazendo. Sabe o que é uma igreja gloriosa? É uma igreja que se enche de Deus. Só as coisas de Deus nos edificam, só a música de Deus, só a música do reino de Deus, só os filmes do reino de Deus. Meus amados, Deus quer um outro padrão da igreja, e que não tem nada a ver com este mundo. A palavra diz: não vos conformeis com este século. Igreja, templos de Deus, adoradores de Deus, não tomem a forma deste mundo, não tomem a forma deste mundo. O mundo está impondo o seu padrão de moda, o seu padrão de música, o seu padrão de comportamento, o seu padrão de ética, o seu padrão político. Não é o padrão de Deus para a igreja. Deus tem outro padrão, e é claro aqui na palavra, chama-se santidade ao Senhor. Tem que estar escrito na testa, no coração, na mão, no pé, em todos os membros da igreja: santidade ao Senhor. Sem isso a igreja não vai ser este templo. Sem isso nós não vamos cobrir a terra com a glória de Deus, meus amados, porque este templo é santo. Nossas vidas santificadas ao Senhor. Eu louvo a Deus pela esposa que Deus me deu. É uma mulher de Deus, é uma mulher que já sofreu bala, já sofreu assalto, por amor ao Senhor, ao reino de Deus, que paga um preço pelo ministério. Mas a função da minha esposa do meu lado é muito mais do que isso, do que sofrer do meu lado. Não, ela tem uma função profética, ela me ajuda a ser templo do Espírito Santo. Ela vê as manchas, ela vê as rugas. Eu louvo a Deus pelos meus pastores, meus discipuladores, homens que cuidam da minha vida há 31 anos, quase 32 anos, meus dois pastores que me ganharam para Jesus, me discipularam e continuam cuidando da minha vida. Quando eles viram orgulho, quando eles viram soberba crescendo na minha vida, no meu ministério, eles me chamaram: Azaf, isso tem que ser curado na tua vida, se você quer continuar sendo um templo puro, santo diante de Deus. E tudo isso não pode ficar na sua vida. Constantemente eu louvo a Deus porque tenho deixado o Espírito Santo através dos meus irmãos, através da minha esposa, através de muitos irmãos que tenho aliança pelo Brasil afora. Às vezes toma-se passos, atitudes, se fala coisas, se canta coisas. Um Ademar de Campos liga, fala, conversa: Azaf, podemos melhorar isso, você falou isso em tal lugar, cuidado, olha. Por quê? Porque nós entendemos esse processo de limpeza, de santificação. A igreja tem que voltar a isso, amados. Nós somos instrumentos de Deus uns para os outros. Aqui existe a vida de Deus, aleluia, algo que eu não vejo na minha vida, meu irmão vê e pode me ajudar a ser um templo. Por isso Paulo diz: todas as coisas me são lícitas, mas não me deixo escravizar por nenhuma delas. Tudo que produz escravidão nesse mundo, corte da sua vida. Deus fez o homem para ser livre, para ser livre. E muitas vezes a escravidão está entrando com forma de luz dentro da igreja. Deus nos fez para sermos livres, amados. Homens e mulheres religiosos não tem nada a ver com a liberdade que existe em Cristo. E quando eu falo de religiosidade, é essa escravidão que está no mundo. As pessoas são escravizadas pelos sistemas religiosos, impregnados na cultura, principalmente brasileira, que é cheia de fé, mas é cheio de engano e de mentira. Que o catolicismo tem trazido, que a macumbaria tem trazido, que o espiritismo tem trazido, as forças das trevas têm trazido, militam totalmente contra a palavra de Deus e que estão escravizando toda uma geração de pessoas, que o islamismo tem trazido e todas as seitas, Seixo Noé, tudo isso é escravidão do diabo, para iludir, para enganar, para trazer religiosidade falsa sobre a igreja. Porque Deus nos chamou para sermos templos santos e vivos, e vivermos para Ele. Por isso cuide do templo, meu irmão, cuide do templo, minha irmã, cuide, busque o padrão de Deus para o templo de Deus, busque o padrão de Deus para o seu casamento, busque o padrão de Deus para os seus olhos, para os seus ouvidos, para a criação dos seus filhos. Deus tem padrões para o seu templo. Esta verdade de que somos templos de Deus não muda apenas a maneira que nós vemos a nós mesmos. Mas muda também a maneira que nós vemos uns aos outros. Quando você descobre que o seu irmão é templo do Espírito Santo de Deus, sua vida muda. O cuidado muda. O relacionamento entre um marido e uma mulher cristãos muda. Porque antes dela ser esposa, ela é um templo do Deus vivo. Antes dele ser seu esposo, ele é um templo de Deus. Nós nos cuidamos muito mal, amados. Nós nos cuidamos como igreja, nós estamos cuidando mal do templo de Deus. A palavra é clara como que nós devemos cuidar uns dos outros: não falar mal, não fofoquear, não mentir uns aos outros, não morder uns aos outros, não devorar uns aos outros, não roubar uns aos outros, não... para hospedar uns aos outros, para acolher com ternos afetos de amor, de misericórdia. Meus amados, o padrão de Deus é muito mais alto. O padrão de cuidado, de amor, que nós temos que aprender a viver, é muito mais alto do que o que temos vivido. Deus não quer apenas que nós enchamos os auditórios das nossas igrejas e o pastor daqui enche de bênção, de vida, você dá uma oferta e acaba a vida cristã. Não, existe um cuidado inerente em ser de Cristo, em ser templos de Deus. Aleluia, um enlace de amor que eu chamo de alianças em Cristo, que Deus quer que sejam mais profundas no meio do povo de Deus. Porque o propósito de Deus não é ter uma estrutura, o propósito de Deus é ter uma família. Em Romanos 8:28 fala: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Qual é o propósito? Fomos chamados segundo qual propósito de Deus? Este propósito, porquanto de antemão este também amou para ser conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Este é o propósito de Deus, uma família com muitos irmãos. Aleluia, essa irmandade maravilhosa que é o corpo de Cristo, templos vivos de Deus, que se amam, que se cuidam, que se acolhem. É uma perspectiva, amados. Aleluia, este é o padrão do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus estava lá na cruz, mas ele estava olhando para quem estava ali. Ele disse para João: João, esta é a tua mãe, falando para sua mãe: mulher, este é o teu filho. Estava ali vinculando vínculos, juntas e ligamentos, como Efésios 4 fala, que a igreja é um corpo vivo que promove o seu próprio aumento, o seu próprio crescimento por todas as juntas e ligamentos. É um corpo, é um corpo. Você não é só um número num hall de membros, você é uma partezinha viva do corpo de Cristo, templos de Deus. Adoradores, entendam isso, são homens e mulheres que entendem sua função maravilhosa no corpo de Cristo, que vai ser em uma só, de uma só vez, glorificado em Cristo Jesus. Esse é o nosso destino. Por isso que nós temos que aprender, amados, temos que aprender a nos cuidar, nos honrar, mudar os relacionamentos, mudar na direção de Cristo, em amor, em honra, aleluia, em atitude. Relacionamento não é uma retórica, é uma atitude. É uma atitude de cada um de nós na direção de outro irmão. Mudança de atitude dentro da nossa casa. Como vai você cuidando dos templos na sua casa? Seus filhos foram feitos para ser templos do Espírito Santo. Nós temos que atentar para isso, cuidar desses templos. Deus nos delegou este cuidado. Isto muda também, amados, a maneira que nós vemos as pessoas no mundo. Como nós vemos as pessoas nesse mundo, nós devemos vê-las como o templo de Deus. Deus as chamou para serem templos. Em 2 Coríntios 5:16 diz: assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, de agora não conhecemos mais deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Os adoradores entendem qual é o propósito de Deus para cada vida. Deus fez cada pessoa para ser um templo de Deus, e nós precisamos aprender a ver as pessoas desta maneira. Por este mundo afora, o compromisso de evangelismo não é só para aumentar uma célula, só para aumentar um programa de crescimento na igreja. Não, é porque nós entendemos, como adoradores de Deus, que Deus criou cada pessoa para ser um templo do Deus vivo e um proclamador da glória de Deus, e existem para a glória de Deus. Eu não consigo passar por um mendigo sem proclamar: você está nesta situação, mas Deus te fez para ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, em nome de Jesus, e ter os olhos de Deus. Se você tem um marido alcoólatra em casa, comece a vê-lo, comece a vê-lo, não mais com esses olhos, Comece a vê-lo segundo Cristo, a proclamar a glória de Deus sobre a vida dele, proclamar a glória de Deus sobre o teu marido. Comece a ver, Deus vai transformar a sua vida, porque a promessa de Deus é que eu e a minha casa, aleluia, será salva, tu e a tua casa será salvo. Comece a proclamar as coisas de Deus sobre os teus filhos, sobre o teu marido. Não veja mais segundo a carne, os adoradores veem segundo o Espírito, tem uma outra visão espiritual deste mundo. Deus nos levantou para ir para algumas nações. Hoje a gente olha para o mundo árabe e vê o mundo árabe como um lugar de desgraça, um lugar de bomba. Tem que jogar bomba nesses árabes mesmo? Não. Um dia eu estava vendo durante a guerra do Golfo, e o Senhor disse: vai lá construir um trono de louvor no meio dessa gente, vai lá proclamar a minha glória, você tem coragem. E Deus começou a me desafiar, eu comecei a levantar adoradores, recursos pelo mundo afora, para construir um trono de louvor ao Senhor lá no meio do mundo árabe. Agora estamos indo de nação em nação, duas, três vezes por ano, estar lá no meio daqueles países, proclamando a glória de Deus, reunindo os adoradores e profetizando: este país é do Senhor Jesus, a Síria é de Jesus, o Iraque é de Jesus, o Egito é de Jesus, a Palestina é de Jesus, o Líbano é de Jesus, a Jordânia é de Jesus, a Arábia Saudita é de Jesus, proclamando a glória de Deus, olhando para aquelas areias, para aqueles lugares de deserto. Aqui vai ser cheio de rios de água viva, aqui vai ser cheios da glória de Deus. Isso é olhar segundo Cristo, meus amados. Você olha esta corrupção pelo nosso país, não olhe com esses olhos, não fique triste, não. Comece a profetizar a glória de Deus sobre a nossa nação. Diz: continua limpando, Senhor, continua limpando, nossa nação será cheia da tua glória, em nome de Jesus. Os adoradores não veem mais segundo a carne, nós perdemos esses olhos naturais, irmãos. Nós começamos a ver todas as coisas através do Espírito Santo de Deus. Você vê sua casa, você vê seus filhos, você vê seus parentes, você vê seus amigos, seus colegas de trabalho. Profetiza a glória de Deus. A você está, aleluia, Deus chama para viver desta maneira. Temos que parar de ver as coisas só com esses olhos aqui. Homens e mulheres que são templos do Espírito Santo, Deus te dá novos olhos, meus irmãos. Pastores, Deus nos dá como pastores do rebanho olhos espirituais para ver as coisas invisíveis. Aleluia. Abram neste texto de 2 Coríntios 4:18, não atentando nós nas coisas que se veem. A igreja está olhando muito, meus amados, para coisas materiais. Hoje se fala, já tenho estado em encontros onde se proclama carro importado, não sei o que mais, muito dinheiro no banco, como a marca da glória de Deus, da bênção de Deus. Eu quero que você ache na palavra, no Novo Testamento, se é esta a doutrina de Jesus e dos apóstolos. Não, fala aqui, atentando para as coisas que se não veem. Tudo que nós vemos é perecível, começando por nós mesmos. Nós mesmos vai acabar, nós temos um fim, nossa alma, ela é eterna, o Espírito em Cristo Jesus é eterno, mas a nossa carne é perecível. Os bancos, os instrumentos de sopro, até mesmo o ferro, o bronze, tudo que se constrói, tudo que se põe à mão, você gasta uma grande parte da sua vida construindo uma casa, saiba que isto é perecível. Cuidado nos seus gols, nos seus propósitos. Tenho visto pessoas gastarem as suas vidas sacrificando suas casas, seus filhos, sua família, por coisas perecíveis, que depois não tem nenhum valor. Tem um amigo amado que começou a comprar fazendas, foi para os Estados Unidos e lá juntava dinheiro para comprar fazenda aqui, para um dia ter uma aposentadoria. Perdeu a esposa, perdeu o filho, perdeu a vida, perdeu o ministério, perdeu tudo por coisas perecíveis. A igreja tem que ter outros olhos, não atentando nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Deus nos dá valores eternos, amados. Valores eternos não se compra com dinheiro. não se compra com dinheiro. Invista no eterno. Adoradores do Senhor neste lugar, invistam no eterno. Deus te chama hoje para analisar a tua vida. Invista no eterno. Um dia desse eu estava pregando uma cadeia de segurança máxima em Porto Alegre. Depois eu fiquei analisando aqueles homens, 15 daqueles homens se entregaram a Jesus. Alguns deles estão ali por roubo de banco, porque roubaram um carro. Nada disso trouxe nada de prosperidade na vida deles. Lhes custaram, e roubando um carro, mataram uma pessoa, que custaram um terço da sua vida. Alguns vão ficar lá 30 anos da sua vida. O que que vale? O que que vale? Eu tenho ensinado meu filho, se alguém vier pegar o carro, como a tua mamãe fez um dia, veio o ladrão, pediu o carro, meu filho veio perguntar: pai, por que a mãe entregou o teu carro novinho? Ela entregou para aquele ladrão. Eu disse para ele: filho, porque você e a sua irmã valem muito mais do que aquele carro, pois ela vai entregar quantos carros precisar, porque você estava ali dentro dormindo, ela deu a chave para o ladrão, foi lá, pegou você, pegou sua irmãzinha e foi embora. Deixa o carro, deixa a bolsa, deixa isso, deixa aquilo, não morra por coisas perecíveis, meus amados. Mas eu estou falando de um ladrão pior do que esse. É o ladrão da alma, é o ladrão da família, é o ladrão dos filhos, é o ladrão do relacionamento entre esposo e esposa, que você tem que investir no eterno para ser verdadeiramente feliz. Você tem que investir no eterno. Adoradores são homens e mulheres que têm os olhos no eterno de Deus, que têm os olhos no eterno de Deus. Tem os olhos nas coisas que a traça não corrói. Jesus, por isso que Jesus disse: onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Ali está o teu coração. E essa é a pergunta de Deus nessa noite: aonde está o teu coração? Defina o teu tesouro, meu irmão e minha irmã. Você vai definir o teu coração. E eu só falo isso porque meu tesouro está bem definido, porque a minha vida é investida inteiramente no reino de Deus, no eterno de Deus, na vida dos meus irmãos, e isto não tem preço. Por isso eu não cobro pelo ministério. Os irmãos têm o compromisso de dar uma oferta para o nosso sustento, mas não tem valor. Você não tem nenhuma responsabilidade em comprar disco. Eu não digo para ninguém comprar disco por obrigação. Você vai comprar para ser abençoado, por amor, porque honra nosso ministério em amor. Mas o evangelho não tem preço definido. Se alguém colocar preço na palavra de Deus, não compre, porque é de graça, é eterna. É eterna. Eterno, e a igreja tem que aprender a investir no eterno. Isso define onde meus filhos vão estudar. Tem uma escolinha cristã da Igreja Batista num subúrbio de Porto Alegre, mas pessoas cheias de amor, todos os professores batizados com o Espírito Santo. Não tem a melhor pintura, não tem os computadores, não tem muito espaço para educação física, é tudo apertadinho, mas lá, meus irmãos, tem o eterno. Lá, aquela escola, ela é guiada pelos princípios de Deus. Eu poderia colocar em qualquer escola bem paga da nossa cidade, com todos os princípios, critérios e conforto que uma escola pode, mas ali naquela escolinha tem a glória e a graça de Deus. Tem professores que, quando o aluno está desobediente, ele vai e repreende o espírito de desobediência na vida da criança, impõe a mão sobre a criança e abençoa, em nome do Senhor Jesus, que recebe os excepcionais, que eles estão ali convivendo juntos, ninguém é rejeitado, o amor de Deus está ali naquele lugar. Às vezes ficamos com os padrões do mundo: não, essa escola ali é muito fraquinha, que nada, meus amados. Onde tem as coisas eternas, tem a força de Deus. Glória a Deus, irmão, isso mesmo, dá glória a Deus, viu? É livre diante do Senhor, e Deus está construindo na tua vida o eterno, meu amado, viu? Glória ao Senhor, isso mesmo. Onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Põe o teu coração no eterno. Ponha, meu irmão, ainda é tempo. Diga ao seu irmão, ainda é tempo, meu irmão e minha irmã. Ainda é tempo de salvar o eterno na tua casa, na tua vida, na tua família. Os verdadeiros adoradores conectados no céu para a honra, glória e louvor de Deus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Vocês concordam com essa palavra? É para ti e a tua casa. Vamos ficar de pé. Alô. Sua vida vai mudar hoje. Seus valores e padrões vão mudar hoje em nome de Jesus. E de hoje em diante você vai viver para o eterno. E se você quer selar este compromisso com Deus, eu quero que você saia do seu lugar. Venha aqui para frente, venha dizer ao Senhor: Senhor, eu quero mudar meus padrões, meus valores diante de Ti. E quero viver para a Tua glória, para o Teu louvor, Senhor. Aleluia. Senhor, eu quero salvar o eterno na minha casa, na vida dos meus filhos, no meu casamento, Senhor. Eu nasci para adorar. Eu nasci para adorar. Para proclamar a glória do Senhor, para ser um verdadeiro adorador, eu nasci para adorar, eu nasci para adorador, pra te adorar, Senhor, pra te adorar, Senhor, pra te adorar. Glória do Senhor, para ser um verdadeiro adorador. Eu nasci para adorar. Eu nasci para adorar, para proclamar. Glória do Senhor, para ser um verdadeiro adorador, pra te adorar, Senhor, pra te adorar, Senhor, pra te adorar. Te adorar. te adorar. Eu nasci pra te adorar. Eu nasci pra te adorar. Eu nasci pra te adorar. Sele com Deus uma aliança eterna. Será selar essa aliança? Tenho uma aliança eterna contigo, uma aliança de amor. Tenho uma aliança eterna contigo, Senhor. O meu tesouro. cada um dos meus irmãos e irmãs, Senhor, possam verdadeiramente se localizar o que são e para que são e para onde vão. E por causa dessa descoberta, posso investir no eterno, na sua própria vida, Senhor, em ler a tua palavra, em orar, em gastar tempo adorando e louvando, em reunir os filhos e a esposa e louvar e adorar, Senhor, e ensiná-los a buscar ao Senhor, ensiná-los a cantar, ensiná-los as coisas de Deus, os pais e mães ensinarem aos filhos, maridos ensinarem às suas esposas, Senhor, o caminho do Senhor, que nós possamos, Senhor, descobrir o eterno, aquilo que tu tens já de antemão separado para nós em Cristo Jesus, Senhor, que é algo maravilhoso e que não tem nada a ver com este mundo, Senhor, porque tu és tão grandioso e maravilhoso que aos teus amados tu dás enquanto dormem tudo aquilo que eles precisam, Senhor. Para o homem e a mulher, Senhor, que investe no teu reino, que investe no eterno, como eu, Rosana e meus filhinhos temos experimentado, Senhor, desde o ano de 86, quando nunca mais tivemos um salário definido, mas vivemos do eterno, investimos no eterno e damos nossa vida inteiramente a ti, Senhor, e tu tens sido abundante e transbordante em nossa vida. Quero que o teu Espírito ministre em cada coração aqui, Senhor, que o corpo é o templo do Espírito Santo e tem pessoas usando mal o seu corpo, alguns na prostituição, na pornografia, em relacionamentos, Senhor, morais ilícitos, que não são da tua vontade, que não estão no teu modelo, mas hoje descobriram que são templos do Espírito Santo. Pessoas que não tratam bem outras pessoas, Senhor, esposas que não tratam bem seus maridos, maridos que não tratam bem as esposas, irmãos que não tratam bem seus irmãos, patrões que não tratam bem seus empregados, saibam que cada pessoa é o templo do Espírito Santo de Deus e que Deus fez para habitar ali. Tu nos dê essa revelação nessa noite, Senhor, através da tua palavra. Deus não nos chamou para competir, Deus nos chamou para servir e para amar. Deus não nos chamou para tirar o que pudermos uns dos outros, mas para dar a nossa vida uns pelos outros. Deus não nos chamou para tirar o que pudermos de prazer, de riqueza deste mundo, Senhor, mas para servirmos com o amor e a graça de Deus as pessoas deste mundo, Senhor. Deus nos deu um ministério, Senhor, para servirmos, para dar e dar e dar e abençoar e abençoar. Deus não fez desse lugar um palco, Senhor, onde orgulho e soberba se expõe, mas um lugar de partir o pão para os irmãos, uns para os outros. Tu levante nesta igreja e nesta cidade, Senhor, uma nova igreja. Uma igreja, templo. Não feito de tijolo, de tinta, de telhas, mas um templo vivo. Construído pelo Espírito Santo para a tua glória, para o teu louvor. Para glorificar o teu nome em todas as coisas, Senhor. É um templo que tem perfume definido, que tem o perfume de Cristo, um templo santo e separado, um templo que em nada envergonha o teu nome, Senhor, mas que tem a marca da glória de Deus e da santidade. Este é o templo que tu levantas, Senhor, Levante, Senhor, na vida de cada um dos meus irmãos, de cada casa, de cada lar, de cada pai, de cada mãe, de cada esposo, de cada esposa, um templo vivo que vive para a tua glória e para o teu louvor. Eu abençoo a tua igreja, Senhor, em nome de Jesus, crendo que a tua palavra, Senhor, caiu em boa terra, em nome de Jesus. Amém. E amém.